essência me transformou. Nova criação eu sou. Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história para louvor da tua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. O teu amor, uma cruz em meio à dor, sua essência me transformou. Nova criação eu sou, totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Da tua glória, tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Totalmente me rendo, só a ti eu me entrego. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Escreveu minha história para louvor da tua glória. Consumado, véu rasgado, está feito.